sem bagunça aqui, hein? Parou, parou, parou. Vamos escutar o Roca Roca! Então abrimos o programa com Henry Mancini. Ô, Edu, pô, dá o telefone de novo pra neguinho ligar pra cá, pedir alguma coisa, passar alguma informação, cara. Isso aí, falando nisso, acabei de falar com um gago aqui. Hein? O Henrique de Botafogo, gaguíssimo, cara, acabou de falar comigo aqui. Maneiro. Mas é o 2221029. Porque aí, sabe o que acontece? Eu passo a semana inteira ouvindo o neguinho falar, ou mandando e-mail, que o telefone vive ocupado, não sei o que, não consigo falar. Pô, pode ligar à vontade aí, cara. Isso aí. Qual é o número? 2221029. Liga aí, galera. Nós abrimos com Henry Mancini o tema do Peter Gunn, logo depois Carl Perkins com Honey Don't. É o fundo de Zootons com Zooton Fever. O sax. Desorientation total. Agora, vou ler aqui uma das cartas chegaram escritas hoje. À mão. Chegaram hoje. Cada uma com um demo. Vamos ouvir o primeiro agora, aqui. Oi, Maurício. Skunk. Presta. Cara, eu vou ler um negócio importante pra caralho, tu sai? Foi mal, cara, foi mal. Presta atenção, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Mais um pouquinho dos Zootons aqui. Vai lá. Tá meio agarrado, hein, cara? Você tô pé, rapaz. Olha só, oi Maurício, Skunk, cofundador do Planet Hemp, sempre me dizia que você era muito foda, que é isso, bicho? E tinha que ouvir o Sex Noise. Enfim, muita água rolou de lá para cá, mas o Skunk era suspeito para falar do Sex Noise, sinistro. O cara morreu com o Walkman ouvindo a nossa primeira demo. Sabe que o Skunk é o sócio fundador, junto com o Formigão, com o Marcelo, a rapaziada do Planeta Hemp. Do Planet. Né? Nossa primeira demo. Mas isso é uma história antiga. Aliás, eu tenho um monte delas, todas reunidas em meu livro Memórias, não póstumas de um punk, ainda não lançado, é claro. Eu tô vivendo na pele a máxima do Roger do Traje Rigor. A gente escreve livro e não consegue publicar. Mas mudando de assunto e voltando ao Sex Noise, pelo amor de Deus, finalmente escute Sex Noise. Eu tô te caçando há mais de 10 anos. Abração, Lerianta. Agora a parada é a seguinte, eu conheço Sex Noise há muito tempo. Não vai ser agora que eu vou ser introduzido ao Sex Noise. Enfim, obrigado, Lery, por mandar a demo do Sex Noise, por essas palavras que nos enchem de alegria. Claro, né? Claro. Vamos ouvir o Sex Noise. Promessa é dívida, né? Toda segunda-feira a gente mostra uma Pill Session. E aí nós ouvimos o Buzzcocks com a canção Fast Cars. Antes eu não sei tudo direitinho, né? Eu tô anunciando tudo direitinho hoje, né, cara? É, hoje tá seguindo a risca. Ouvimos Sex Noise com Rejeição. Algum recado aí? Alguma paradinha? Não? Ah, um monte aqui, ó. Aquele do Vitória, inclusive, pedindo pra você falar do Johnny Winter. O que do Johnny Winter? Não, porque parece que você começou um assunto dizendo que uma amiga sua assistiu a um show dele em Nova York. Positivo e operante. E que você começou dizendo que rola um negócio interessante e tal, e o cara ainda pergunta sobre o show no Brasil e tal. Não, o negócio interessante nem é tão interessante, porque ele tá mijando pelas botas, né? O Johnny Winter tá numa situação precária física. É mesmo? Essa amiga que viu o show dele agora, há poucos meses atrás, tanto que ele tava com data marcada, né, no Brasil, não veio, né? Ele toca sentado, mal consegue segurar a guitarra, enfim, é uma imagem só pra você ver, reverenciar e meter saudações e chorar um pouco. Aham, aham, claro. Eu não posso falar coisas emotivas, senão acabo chorando aqui hoje também. É, hoje não é um dia muito legal pra emocionar o garoto aqui, galera. Vamos seguir de assuntos ainda interessantes. Ainda soube agora que o Romário acertou com o Vasco hoje. É brincadeira, bicho. Olha o Buzzcocks ao fundo aí. O que mais, Edu? Bom, aí é o seguinte, vou repetir aqui pra galera fazer contato com a gente via Rockfone 2221029, canal aberto aqui pra que você passe aí a sua opinião, o que você quer ouvir aqui no programa, enfim. Então, só, na prévia eu mostrei o disco já lançado no Brasil de uma moça, falei que o pai é bem mais famoso do que ela. Isso, fiquei curioso. E que tem várias participações, baixo batera do U2, um cara sensacional, Jim O'Rourke, que hoje é do Sonic Youth, tem uns discos independentes, uns discos solo muito legais, muito louco. Teve no Brasil com o Sonic Youth quando a banda se apresentou no Free Jazz. Quem mais? Tem o batera do Elvis Costello, Pete Thomas, tem um monte de gente bacana. Morrissey. E nós vamos ouvir com ela aqui o John Spencer, do John Spencer Explosion, que também, uns 2-3 anos atrás, fez um show ali na Barra, no Garden Hall. Um show alucinante, um dos melhores shows que eu assisti na minha vida. Uma coisa de doido, realmente. Depois eu digo o nome da mocinha, hein, pra criar um frenesi, sobretudo na rapaziada mais nova, né, cara? A guitarra é do John Spencer, a voz é dele também, ele participa de outras brincadeiras. We started out as the greatest romance of the 20th century. But that burning love that I once felt, well, it's ancient history. He used to really do something to me, but somewhere something went wrong. There ain't no easy way to let your lover down. No, there ain't no easy way to let your lover down. You know we started out like a house on fire, but the fire soon burned itself out. And now all that's left to smolder in the ashes is a misery and doubt. But there ain't no easy way to let your lover down. No, there ain't no easy way to let your lover down. I just don't feel the same. He was quite a lover when we started, a regular Romeo. Lord, I wish there was an easy way, but one of us has got to go. Well, I searched the words of wise men. I put my ear to the ground. But there ain't no easy way to let your lover down. No, there ain't no easy way to let your lover down. No, no, no, no. Ain't no easy way to let your lover down. Got to go. There ain't no easy way to let your lover down. I said, baby. Ain't no easy way to let your lover down. Let me tell you that there ain't no easy way to let your lover down. Uh-huh. Ain't no easy way to let you down. Luar! Ronca, ronca! Thank you! Cidade! Então ouvimos o John Spencer com essa moça. Tem ideia, assim? Não, eu confesso que não consegui descobrir aí. Pelo timbre de voz, não deu, não. O disco tem Morse, a rapaziada do YouTube. Não, aquela coisa linda, pessoal do Sonic Youth. Essa aí é nada mais, nada menos que Nancy Sinatra, filha do Frank. Tem mais história que o Aldinho pra contar, né? Ela acabou de lançar esse disco, já lançado no Brasil. E com a Nancy Sinatra ao fundo, vou mandar um beijo mais do que carinhoso a dois ouvintes muito antigos do nosso programa, do Ronca Ronca, desde o tempo do Onça, que me deram esse disco de presente ontem. Minha queridíssima Dina e o Gerald. E também os dois têm mais história que o Aldinho pra contar, né? Sabe a história do Aldinho? Não, não sei. Não. O Aldinho... Conta aí, agora já deixou curioso. O Aldinho é o seguinte, a brincadeira tem mais história que o Walt Disney, né? Ah. E o Paiva, o garçom do Jobim, sempre quando ouve essa história, ele fala assim, pô, que sujeito chegou aqui com mais história que o Aldinho. O Aldinho tem muito mais história que o Walt Disney. Aqui, deixa eu aproveitar para dizer de gente que tem história longa contigo, inclusive no Ronca Ronca, Leonardo, ligou de Volta Redonda, é antigo ouvinte aí do Ronca Ronca, em outros canais, inclusive. Ele pediu aqui para, em outras ocasiões, você tocar, inclusive, a música do Brian Wilson, desse disco que ele lançou só 30 anos depois que começou a produzir e tal. O Smile, né? Enfim, pediu para que você, a hora que puder, tocar coisas assim aí também. Segunda-feira que vem a gente traz o Brian Wilson, que é o programa, né? Isso. Agora, por falar na participação da nossa torcida, que é sempre fundamental, inclusive pelo site da Rádio Cidade. Também, é o Rock Site, www.radiocidade.fm. À direita, o Ronca Ronca, você pode entrar lá e mandar, né, enviar seu pedido, sua ideia, participe, enfim, do programa da gente, né? Uhum. É, eu sempre recebo, sempre não, mas costumo receber pedidos para essa... O que era um quadro no programa que a gente vai dar uma ressuscitada na paradinha aqui hoje, hein? Vai ter nego chorando e o caramba. Minhas canções inesquecíveis. Yeah, that's right. Minhas canções inesquecíveis. Falei que ia ter choradeira, o negozinho já tá chorando loucamente, cara. É, pro telefone já tem gente aqui dizendo que... Chorando, é? É, surpresa total aqui, ó. Então a parada é essa, pra os novos ouvintes do Ronca Ronca, durante muitos anos esse quadro, Minhas Canções Inesquecíveis, sempre esteve presente. E aqui na cidade eu ainda não tinha colocado a mãozinha nele. E muita gente sempre pediu, porque são músicas assim que... importantes pra mim e que eu sempre... como todo mundo fala, eu sempre conto alguma história. No caso do Randy Newman, nem tem tanta história assim. É uma música que, eu confesso, não esteve tão presente na minha vida. Mas é uma música extraordinária, que muita gente gravou. E recentemente aqui eu falei do Randy Newman. Ele foi finalmente laureado com o Oscar da família Alho, né? Grande família Alho, né? É Oscar. Clã dos Alho, né? Isso. E eu ameacei trazer essa música aqui pra mostrar a qualidade do Randy Newman. Esse é um disco muito antigo, 71, eu acho. Ele é acompanhado pelo Ry Cooder. Ry Cooder no finalzinho dá um solo de slide maravilhoso. Enfim, esse é o Randy Newman, rapaziada que curte a canção bem produzida, bem interpretada. E o Randy Newman é pouquíssimo conhecido, por mais que ele esteja presente nos últimos anos em trilha sonora, essas coisas assim, mas não na área pop, né? Você falou, ó, isso aí é o quê? Rádio Mundial, não sei o quê? Que você falou? É, não, é na vinheta que você chamou pro programa, lembrou um pouquinho lá. Não, é totalmente. Aí a história da vinheta aqui, ó, eu já tirei o disco. Essa vinheta foi usada durante décadas, talvez seja usada ainda pelo Washington Rodrigues. E quando eu tava na Globo, o Washington também na Globo, eu achava aquilo maravilhoso e roubei a ideia dele, inclusive a gravação original, que é um locutor antigo, agora eu não me lembro o nome, e a quem a gente rende as nossas homenagens eternas. Muito, né? Legal, muito legal. Randy Newman. Outro disco também que desde que o Ronquinha começou eu ameaço tocar, e a gente vai falar de blues daqui a pouquinho, é dessa mocinha inglesa aqui, ó. Joan Kelly. Anybody see my baby, I want you to tell him come on home. Yes, I bought you silver dressing. Yes, I bought you golden bell. Silver dresser. Yes, I bought you golden bell. Daddy, I even bought you your clothes. I bought you everything woman come. Anybody see my beam? Yeah, tell them come on home to me. Ronca, ronca. Thank you. Cidade. Hold let your hammer ring. Well, my partner got worried. Hold let your hammer ring. Well, my partner got worried. Hold let your hammer ring. I can't hear my partner holler. Hold let your hammer ring. Dá uma repassada no que a gente já mostrou, sempre informando que a Rádio Cidade coloca amanhã bem cedo, por volta de 5:30, 6 da noite. E no site do Ronca Ronca também eu coloco, mais ou menos na mesma hora, talvez um pouquinho mais tarde, a relação das músicas que a gente toca aqui. Já ouvimos Henry Mancini, Cole Perkins, The Zootons, Randy Newman, Buzzcocks, Sex Noise, Joan Kelly, essa maravilhosa inglesa. Olha, Edu. Oh, diga lá. Olha a cara dessa moça e você me disse se ela tem cara de quem tá cantando isso, cara. Mas não mesmo. Ih, rapaz, faz lembrar aquela outra lá. O visual dela faz lembrar a James. É, mas é tudo farinha do mesmo saco, né? Joanne Kelly. Ouve. Nós ainda vamos ouvir a demo de uma banda que eu conheci há alguns minutos atrás, a Dirty Blonde, uma banda de Liverpool. Pode se dizer um vocal quase africano, né? Que loucura total. É Clementina de Jesus. Por falar em africano, por falar em chicote, essas coisas todas. Boa noite, meu rei. Que tá vomitando, cara? Bom, por que inventaram gengiva, hein? Olha que eu boto um reggae aí pra você, hein, cara. Não faz isso. Me diz uma coisa. Você tem botar um reggae, hein, cara. Você tem gengiva? Botar um reggae aí pra você, hein. Não bota reggae pra mim. Eu tô anestesiado. I'm in Nambi. Anambi. Aliás, eu vi aquela revista Bicho que você falou na banca. É uma capinha toda moderninha, né? É um símbolo do Vasco da Gama. Sabe que eu vou dar uma ideia aqui pra rapaziada da Rádio Cidade, da gente lançar um disco, uma produção Ronca Ronca Rádio Cidade, só com as músicas, sei lá, 12 músicas, e você gritando em cima, cara. Fica legal. Eu poderia, inclusive, essa chifata que eu tô falando, olha que tá um som. Confusão, violão. Que é a Amália Rodrigues? Amália Rodrigues agora. Olha aqui, aproveita. Você gosta de uma portuguesola? Eu, você, né? Gosta. Eu que gosto, né? Eu imagino você domingo de pijaminha. Eu que gosto. Rodrigues no radinho. E você comendo bacalhauzinho. Comendo. Hein? A coisa conceitualzinha. E aquele golzinho do Vasco que você... Mas não vai dar um disco maravilhoso a gente mostrando o Jack? Aqui, governador, queria fazer uma reclamação contra a ONU. Você pode esperar um pouquinho? Não, não vou esperar. Se eu vou esperar, é até 1 da manhã e termina o programa. Não, não, você entrou. Você entrou. Eu não entendo isso. Você entrou ao meio do programa, espera só. Então a gente pode tocar Jack Me Too, meia-noite e meia. Jack Me Too com você berrando, a Joanne Kelly com você berrando. Agora, antes de você falar a sua reclamação. Não, tô falando. Antes de você reclamar contra a ONU, eles vão levar muito a sério, inclusive, a sua reclamação aí de Paquetá. Tá em Paquetá, Sequelado? Não, não, meu amigo, eu tô na ilha do cocô. Onde é que eu tô? Eu vou ali pra Quetá. Eu vou ali pra Quetá. Por que não é na ilha de Kingdom? Vamos na ilha de Kingdom. Se fosse na Escócia, bêbado, podia. Aí você fala assim, e agora de Glasgow? Vou tocar um reggae, hein, cara. Vou tocar um reggae, vou tocar um dub pra você. Ilha do Sol. Qual o problema? Mas como eu escrevi, inclusive, no site lá do Ronca Ronca, no Tico Tico, sobre o programa de blues que a gente colocou no ar sexta-feira e reprisou no domingo, uma coisa maravilhosa, o blues sendo captado no início dos anos 60 por aquela garotada de Keith Richards, a Jimmy Page, Eric Clapton, Chris Follow. Jimmy essa... Page não, hein? Eu vi, inclusive, não sabia que B.B. King era branco. Eu não falei que o Jimmy Page estava no programa. A garotada que captou o blues, o Jimmy Page já estava... já se irritouzinho. Bom, não vou. Olha aqui. Qual é a reclamação quanto ao ano? Agora a reclamação é que eu tentei adotar. Por causa do Butifuc, não disso, meu Deus. Tucinami? É. Tentei adotar a Joss Stone, agora, até agora não teve resposta. Quer dizer, é uma hipocrisia. Queria botar a franguinha aqui da Leitinho pra ela. Quem é a franguinha? A franguinha Joss Stone. Como é o nome? Joss Stone. Ela tem, acho que 18 anos, né, Ferrari? 17, é. Eu ia falar com o Círio da Arlan pra ter autorização da Leitinho pra ela e dar coisinha pra ela beber e dar banho na Joss. E falar, diz assim, titio é do Sri Lanka, titio é do Sri Lanka, entendeu? Tá animado, hein? Animado é o cacete, cara. A gengiva. Tá doendo aí? Porra! Ai, liga o chubata aí, por favor. Liga a chubata. Aí! Liga a chubata. Esse tum, tum, tum. Por que que não é igual a unha? Por que que dente não é igual a unha? Por que que dente não é igual a clitóris? É muito mais simples, hein? Por que que tem canal? Por que que tem essas porra, governador? Ô, Ferrari? Sim. É, já reclamou? Já reclamei. Ah. Então, mandei uma carta em Beal pra Unesco, mas eu acho que Renato Aragão, que é diretor lá, né? É Unicef. Unicef. Eu mandei pra tudo. Falei assim, eu gostaria de colaborar, tendo em vista que a fome graça pela Europa, porque tem temporal, tem tudo lá. Aqui é um calor filho da puta, né? Ouve só. Temporal. Ô Ferrari. Sim. Você sabe que eu recebi um e-mail maravilhoso essa semana de um ouvinte falando que você tem andado péssimo. Olha, pontinho, pontinho, pontinho. Você tem andado pé. Oh, meu Deus. Qualidade das pessoas que frequentam esse varal de calcinha. Olha aqui, que você tem andado péssimo, pontinho, pontinho, pontinho. E isso é ótimo, entendeu agora, seu colado? Isso é ótimo, sabe por quê, governador? A mulher que chega lá em Paquetá pra me visitar, como se eu fosse uma estátua de Fernando Pessoa, em Lisboa, sua terrinha, entendeu? As pessoas vão lá pra dar. Cadê Ferrari? Cadê Ferrari? Virou atração turística? Que é da Rádio Cidade, do Ronca Ronca. Que loucura, mano. Limonte, entendeu? Bom, hein? E eu estou celibatário há 2 anos e 7 meses. É mesmo, hein? Vai virar queijo Minas, hein, cara? É. Vai virar queijo Minas, vai sair pelas orelhas, hein? Amanhã não, não, não. Estou pacífico. Amanhã no Cidade do Rock é manchete. Ferrari na pedra. Fazendo o quê, ô bonitinho? Você vai levar sua irmãzinha também? Um abraço, hein, Ferrari? Paquetete. Melhoras aí na sua boca, hein, cara? Vamos à segunda carta, né? Carta escrita à mão, né? Maravilhosa, como foi do Larry. A outra fala o seguinte: olá, Maurício, não sei o que, te apresento o Dirt Blonde, de Liverpool. Tomara que você goste da gente e toque em seu show. Show Liverpool, né? Estamos no Rio, vamos ficar por aqui um tempo e pretendemos organizar um show, vamos fazer um no Circulador, não sei quando ainda. Nós vamos fechar com o Rolinho. O Rolinho é um camarada antigo que está organizando lá o Circulador muito em breve. Logo, se você puder dar uma força pra gente, ficaremos agradecidos. Enfim, o Ivan, ou Ivan, como ele deve ser conhecido no Liverpool, um cidadão brasileiro que montou uma banda. Ele, uma mocinha cantando e uma bateria eletrônica. Nós vamos ouvir. Na hora que eu cheguei na rádio, eu recebi a carta. Botei aqui no CDzinho, tocou. Então vamos ouvir. A música chama-se I'm Tired. We'll be right back. comer. Ronca, ronca. A Rádio Rock. Eu conheci um cara numa festa da pesada lá no Canecão. Ele aprontava tanto rolo, tanta confusão. Dele me aproximei e ouvi esse refrão. Ele dizia: tô doidão, bicho, tô doidão. Tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão. Bicho, tô doidão. Porque roubaram minha mina dentro do salão. E esse mesmo cara passou um ano na Bahia e quando voltou foi no programa do Chacrinha e lá ele aprontou. Disse: eu vou cantar uma linda canção. E cantou: tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão. Tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão. Bicho, tô doidão. Nem o Chacrinha tinha visto tanta confusão. E esse mesmo cara passou um ano na Bahia e quando voltou foi no programa do Chacrinha e lá ele aprontou. Disse: eu vou cantar uma linda canção. E cantou: tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão. Tô doidão, tô doidão, bicho, tô doidão. Bicho, tô doidão. Nem o Chacrinha tinha visto tanta confusão. Tô doidão, bicho, tô doidão. Tô doidão, bicho, tô doidão. Bicho, tô doidão. Nem o Chacrinha tinha visto tanta confusão. Tô doidão, bicho, tô doidão. Tô doidão, tô doidão. Oi! O que, que está acontecendo aqui? Ronca, ronca. Cidade. No education. Everybody comes in the room and out the room. They're out the room, they're in the room, they're out. Well, that's all right, no one's hurt. Not coming with a pair of maracas, are they? Doing a bit of fucking maraca and stuff. But you know what I mean, don't you? You know well what I mean. I ain't moaning about, complaining about anything like that, cause that's like what it is, you know? You know, you kick a football, you kick a football, everybody kicks a football. I don't want to rant and rave here, right? At all. Fair enough, innit? And like you're going, sorry, sorry mate. So you get down there, and you look at the wall. And what does the wall say, yeah? Push. É sempre assim, entre a pedra e o mar, quem se dá mal é o marisco. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Tá bacana? Tá tranquilo ou não? Muito bom, todo mundo elogiando aí. Ih, que beleza, hein? Tem abraço pra você aqui, viu? A hora que você puder aí, a gente detona aqui. Já pode. Então, o Chico, ele disse que é seu ouvinte do século passado. Boa. E faz perguntas, reunião do Cream, se é possível informações. Ah, é, então tá, eu saio isso, acho que na Mold, eu acho. É? Que o Cream tá pra... A Mold, que o Ferrari chama de mijo. O Jack Bruce tá com um problema sério de saúde, né? Então, de repente, até pra dar uma... Não, uma levantada no caboclinho, né? Uhum. E o Eric Clapton tá por aí lançando disco. O Ginger Baker também deve estar dando comida para elefante lá na África, né? Mas estão falando isso do Cream voltar a tocar no Royal Albert Hall, onde ele encerrou carreira em 69, no Farewell Concert no Royal Albert Hall. É pedidos ainda do Chico, Rotuna. Rotuna, boa. Rotuna. Captain Beefheart. Loucura. E o Roniel também tá pedindo. Ele gostou do Reginaldo Rossi que você tocou, viu? Pois é, antes eu vou dizer já o que tá aqui ao fundo. Nós ouvimos o Reginaldo Rossi com uma música Tô Doidão, que eu volto e meia toco em festa, essas coisas assim, e que as pessoas gostam muito e já vinham comprando desde que o Ronquinha começou aqui na Rádio Cidade. E antes do Reginaldo Rossi, o que foi? Foi o Dirty Blonde. Tem um brasileiro que mora em Liverpool e que mandou essa demo aqui pra gente. Aí ao fundo é o Blur, gravado ao vivo num disco especial lançado ano passado pelo The Observer, o jornal. Eles começaram a publicar uma revista muito voltada pra música e encartavam de grátis o CD do Blur, uma edição, né? Uma base eletrônica aí, né? Pô, Blur total, né? E o engraçado aqui é que o botar aqui o início da música é grande pra caráter. Olha só, tem uma participação interessante. Essa ovação aí, porque o Damon Albarn anuncia o Phil Daniels e fala que é o Jimmy do Quadrofínio, o disco maravilhoso do Who e o filme, né? Uhum. Que o Phil Daniels quer trabalho, enfim. Enfim, esse disquinho tem 5 músicas, uma versão acústica de Out of Time, essa versão ao vivo de Me White Noise, mais uma demo de Sweet Song, um mix acústico de Don't Be e abre com Ambulance. Todas do álbum Think Tank, do Blur. Que foi o último que eles lançaram, né? Ainda é o último, ainda né? Ainda é. Eu trouxe aqui uma coisa solo do Damon Albarn também. E dizem que esse disquinho, se der tempo ainda, eu mostro hoje. Tô pra mostrar desde que a gente começou. As canções são as músicas que estarão no próximo disco do Blur. Oh. E engraçado que esse disco é um 10 polegadas duplo. Todo ele foi gravado em hotel. Quarto de hotel do Damon Albarn. Excursionando com o Blur. Um sonzinho meio asfrado, mas é bacana pra caramba. E o Phil Daniels já tinha gravado, já participou de clipe do Blur, conforme o Damon Albarn fala, é amigo deles de muito tempo. O que mais, Edu? Bom, fazer contato é o que a gente tá esperando que você faça. Você que tá ouvindo aí o Ronca Ronca, faça contato aí pelo Rockfone, é o 2221029. Você tem também um contato eletrônico para fazer com a gente pelo Rocksite, www.radicidade.fm, clicando à direita. E mandando o seu pedido, faça a sua observação, enfim, né? Já entramos em 2005. Isso. Então, ideia aí para dar e vender. Quem quiser alguma ideia de programa de rádio, o que a gente deve fazer, pode entrar em contato com a gente, que a gente tá dando ideia, né? Faça o seu sinal de fumaça aí. Que mais tem ideia? A gente não vai realizar Paul Newman, mas tá cheio de ideia. O Ferrari gritou pra caramba aqui em cima do Jack Me Too. Sacanagem, cara. Porra. Train to Scaville com Jack Me Too. Sem dúvida nenhuma, o principal tecladista, organista, surgido na Jamaica, gravou com todo mundo. Esse é o disco do Studio One. Que horas são aí, Edu? Agora 5 para 1. Neguinho já deve estar batendo aquele sono, né, cara? Ah, difícil, hein? Vamos acordar? Vamos acordar? Vamos acordar? Vamos. Vamos acordar? Se é que tinha alguém, vamos embora. Vamos acordar? Vamos acordar? Aquele soninho chegando deu uma saculejada, né? Esse é o Caboclinho LCD Sound System, que se apresentou no Brasil ano passado no Sonar, o evento Spanish, que aconteceu por aqui, mas infelizmente não veio Rio de Janeiro. E esse cara é o LCD Sound System, ele é a capa da nova revista Wire, a revista mais para frentex, linda, uma coisa de doido, que eu recomendo. Lá em São Paulo. Agora, falando do programa de blues que a GNT mostrou, com certeza, com cerveja, haverá outras reprises. É muito interessante, reforçando assim o papel fundamental, assim, talvez entre os 5 maiores criadores, no sentido da influência que a música planetária já teve, que foi o Ray Charles, até hoje, né? Que começou a comer capim pela raiz recentemente. Tá lá em cima batendo papinho com o Cartola e Jimi Hendrix. Manja, Cartola, Hendrix e Ray Charles. Pois é. Hein? Que mesa, hein? Mas é muito interessante ouvir essa rapaziada aqui levantou o blues na Inglaterra, George Fame, tecladista, Jeff Beck, não sei o que lá, a importância do que eles dão ao Ray Charles, né? Tem um depoimento do George Fame, que tocou muito tempo com Van Morrison, tem carreira solo de muitos anos atrás, um músico espetacular, ele falando que um dos primeiros grandes nomes do blues que apareceu na Inglaterra, Sonny Boy Williamson, não me lembro agora qual foi, e chegou e perguntou: "Vem cá, você conhece o Ray Charles?" Ele: "Não, não." Os Estados Unidos naquela época era, como ele literalmente fala, Chicago era um outro planeta, né? E falar do Ray Charles pra eles é uma coisa muito emocionante. Eu acho que com o saideira do programa de hoje, a gente poderia perfeitamente trazer. Mais uma vez, ele esteve aqui com o Van Morrison recentemente, né? I just stopped in this evening to get myself a little taste. The music is nice and swinging, and of course I really dig the place. Of course I haven't had much sleep lately, and I feel sort of down and out. Yeah, but look over there in the corner, man. Oh yeah, there's something to shout about. Hey, hey, pretty baby. Girl, don't you go nowhere. Are you talking to me? Talking to you, pretty baby, yeah. Girl, don't you go nowhere. Cause as soon as I pay the bartender, girl, I'll be right there. She looked up and blushed and smiled, and my heart skipped a beat. Stacked from her head down to her feet. Hey, barkeep, you better come in and get your bread. This little girl's getting ready to split, and I'm about to go out of my head. Hey, hey, pretty baby. Girl, don't you go out that door. Are you talking to me? I'm talking to you, pretty baby. Girl, don't you go out that door. If I lose sight of you, I just might not see you no more. She slowed up just a little bit and turned her head and smiled. She was 34, 24, 38 and dressed in the lady style. I finally caught up with the pretty little thing before she got out on the street. And she told me she was waiting on her old man, who was a policeman on the beat. Girl, I'll see you another time. Are you talking to me? I'm talking to you, pretty baby. Girl, I'll see you another time. Because if you're a policeman's woman, just talking to you is a crime. That's right, bud. Let's go. Oh, no. Desorientation, né? Ouvimos um compactinho francês do Ray Charles at the Club. Olha a música principal desse disco aqui, ó. Essa que vendia o compacto. Nossa. Tem um jogo de cordas aí que... Desorientation, Ray Charles LCD Sound System. Edu, brigadão, hein, cara? Você é rave, cara. Então acabou não contando a história do Led Zeppelin, a gente conta segunda-feira que vem. Obrigado pela participação da rapaziada que ligou pra cá. Não deixe de participar pelo site da Rádio Cidade. Isso. Isso, qual é o site? É o www.radiocidade.fm. Esse é o nosso rock site, galera. As direitas, o Ronca Ronca, clica lá. Mande sua participação, pelo amor de Deus. O telefone também vale, quando quiser. 2221-029, esse é o Rock Fone. Caraca, velho. Até segunda, Maurício. Obrigado, beijinho, bye bye, tchau. Ronca, ronca. Cidade.